649, autorizado a alinhar e manter, questão número 1. Alinhar e manter no 0, 649. Direita via Foxtrot 121 no decimal 9. Foxtrot 129, está volta. Corrigindo, 21 no decimal 1, 121-10. 121-10, obrigado. Vento 120 grau 0629, ajuste 0 no 4, decolagem alta agora. Seu decolagem não, no 0, bom, no 649. No 649, teclado 48. Controle em 120, decimal 8. Boa viagem. 208, até logo. Controle Salvador, gol no 649. Gol no 649, contato radar na decolagem, sua via saída da El para o nível de voo 360. 360, sobre via saída da El, gol no 649. Gol no 759, chama Centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 351-288-759, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2199, gol 2199, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Mari. Desça 0 via Mari, quando possível solicita as altas terá vida 3-66. O 2199, autorizado Sierra Vitor 368. Sierra Vitor 368, 2199. Azul 4234, chama Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, Azul 4234. do 4981, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, via chegada ponte. Série do 2223, estamos no centro Recife, frequência 1228, alterna 1260. 1228, 1260, obrigado. O 2199, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 4, o ATR 366, autorizado o procedimento terminado. 1649, chama Santo Recife, frequência 1251, alterna 1288. 251-288, tá bom. Papapá, não vem ver se o meu prossiga. Atapapá, November Oscar Romeu, uma senha direto ao farol de Itapuã. Reporta para a descida. Muito bom dia, azul 2783, azul 2783, bom dia, estamos zero autorizado a alinhar, decolar, viatura 30 graus, 0612 de nós, altímetro no 04014. A gente decola no 0, azul 2783, apenas para informação, a gente não passa uma centena ou acima aqui em Delta Maquete, sim? Então, inicialmente cumpre a restrição inferior, e a menos que o controle o libere após o contato com o mesmo, ok? Gente, vai cumprir essa liberação, obrigado. Do 4981, autorizado. Serra Vita 367, está presente. Operação Romeu, prossiga. Operação Romeu, desça para 500 pés. Reporta através de Pitaçu. Gol 2199, chama a torre, frequência 11895. 11895, 2199. Salve, bom dia, Sané 6312, acabou? Sané 6312, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 7-3 via Mari, vai voar etapa. 372, baixar travada, informa até 72, azul, iniciou a decolagem para o 0. Gente, tá 3 milhas para o 372, baixar travada, o 219. Azul 2783, decolado ao 00, chame o controle 1-2-0-8, boa viagem. 208, obrigado, até daqui a pouco. O 2199, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 130 graus e 612 de nós, ajuste no 014, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, no 014, baixar travado, 219. Arbor 1, cruza 1500. 2783, contato radar na decolagem, sua via sair da Arbor 1 para o nível de voo 160. Sobe via para 160, não cumpre uma centena acima aqui do Delta Maquiaco, vai manter 3000 então para atingir. Azul 2783, está autorizado subir para nível de voo no 60, sem restrições na saída. Sobe direto a 1602783, obrigado. Tá, o meu golfe chama a torre, frequência 1985. Chama a torre, golfe. Vai chamar o meu, chama a torre, frequência 1985. Rima? Afirmo, já avisou. Gente, no tráfego, chame no solo controlado, no pátio do hangar da Rima. O vento aqui em Salvador de 130 graus com 7 nós. Chamará solo controlado, até o meu. Salvador, o Oceano é 3, possibilidade de liberar a velocidade? Afirma, autorizado. Chame de base para final, baixado e travado, novembro Oscar Romeo. Amará, de base para final, novembro Oscar Romeo. Salvador, bom dia, gol 2069, ponto 0190, pronto. 2069, autorizado aliás, mantém no 0. Frente, autorizado aliás, mantém no 0, gol 2069. No 2199, solo 04, direita, via foto, trote 121, decimal 1. Oscar Romeo, cheque trem de pouso, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 35. Caso queira, autorizado aproximação até a interseção da Papá, próxima a Aristar, ok? Graço, direto para a interseção da Papá, novembro da Oscar Romeo. ...2069, vento 120 graus, 89, ajuste 04, declaro, autorizado. Base para final, 35, trem baixado e travado, novembro da São Romeu. Obrigado, Pouso, né, Márcio Romeu, vento 120 graus com 8 lá. Romeu? 49 retorno estabilizado, passando o neném. 4981, frequência 198, pressão 95. 295, obrigado, vamos ver. Voo 2069, circulado ao 06, controle 1920.8, boa viagem. Para viver de voo 370, via 6 da Mundo. Ok, Momo Frotti até o 370, via voo 2069. Torre, muito bom dia, Azul 4981, está na final, BR Rádio, estamos agora a 8 minutos. Para Salvador, Azul 40981. 4981, 7 do tráfego, reporte Avito 372. Correto, já checado e baixa travado, vento 120 graus, 89.0 no 4. Baixa em Pomarete. Papá, papá, novembro, nós comemos. Solo 07, táxi à esquerda autorizado até o H da Aristá. Frequência livre vai estacionar. 62507, 2014, autorizado em Renato, Fernando, Papá, Tango Lima, Vitor Delta. Chame para o táxi. Prove Salvador, azul 2783. Azul 2783, prossiga. Bom, que após a posição arbora e é necessário manter a proa para evitar formações, aproximadamente mais 20 milhas. Repouso no 0, 4981. Controle copioso 2783. 2783, afirmativo, suficiente do TV. Certo. Dois após desvio de formação, vou direto para a da Conquista. Após desvio direto Conquista, o 2783, obrigado. Final, RNAV, pistona 0, chanela 312. 312, chama a torre 1, 895. 395, chanela 312. 4981. Salvador, bom dia, chanela 312. Duas milhas do 372. Gente, chanela 312, sente do tráfego. Tem um campo à vista, confirma? Ainda negativo, tá? É só Só uma formaçãozinha próximo ao serviço 372. Reporte visual checar. É, a gente imaginou. Obrigado, vai pra lá. Mente alta, a volta praticamente. Maravilha. Termenove, chama Centro Recife, frequência 12685, alternando 2545. 2685, 2545, obrigado. Azul 2783, chama Centro Recife, frequência 12288, alternando 2600. Centro 12288, 1260, 2783, obrigado. Linha 12904, pista 10, tudo autorizado? Tá autorizado, pôs na pista 9, né? Na 319. Capitão Lima do Golf, bom dia, livre acionamento, chama pro táxi. Né, 312, no solo 14, direita via Fox Trot 121, decimal 1. Fox Trot 121, no 1, Oxenem 6312, já. Já. Golf ou Vitor Delta, chama táxi correndo. Papatango Lima, Vitor Delta, táxi autorizado até a ponta de espera da Papá. Chame para ingresso, pista no 7. Tango Lima, Vitor Delta, táxi autorizado à esquerda, via pista, pode ir lá de pronto. São 3859, aciona a identificação. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, voo de hábito 367. Tango Lima, Vitor, Delta, vento 1, 20 graus, 62 de 9, acorde 3 horas, pistola 7. Tango Lima, Zulu Golf. Táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, Champari 10. Salvador de Pátio, good morning, Papa Tango Lima, Vitor Delta, now 800-360. Estou autorizado a cabeceira no 7, pode ler, pronto. Lime 2360, via Arbor 1 de Pátio. 5001, via Arbor de Pátio, 360, Lima, Vitor Delta. Golf, vento 120 graus, 19, livre decolagem para o satélite. Patangos, Lima, no Golfo, decolado 24, controle 120, decimal 8, na volta. Controle 1, decimal 8, tá? Volta. Para nível 040, via saída coral. 040, via saída coral, beleza? Torre Salvador, o azul 2796 está pronto no ponto de espera da 1-0. U128, decimal 8. Enable 1268, decimal 0. I receive 1288 and 1268, decimal 0. Autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 130 graus, 089, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, autorizado a linha e decolar, o azul 2796. Mas o logo foi autorizado, direto do destino. 2796, decorado 229, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, decolou na Conde Novo. 2796, contato radar, suba para nível 170, saia da Conde Novo. Sobe para 170, Conde Novo, azul 2796. Salvador, muito bom dia, agora no 095, na Índia, próxima ponte cara da 10 para a Índia. 1095, bom dia, autorizado a alinhar e classe 10, vento 10 graus, 109. Está autorizado a alinhar e decolar da 10, gol no 095. Pelo Golf, qual foi a estimada do pouso? Pelo Golf, sim. Minha mente está certa na final da 10, da 3859. A 3859, chama Torre 1895. 1895, obrigado. Padrão, muito bom dia. São 3859, final 10. A 3859, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Chama 095 da Gol, decolou 35, controle no 208. 208, Gol, no 095. Salvador, bom dia, Gol, no 095, decolado na árvore 1, transmissão, elétrica. Gol no 095, contato radar, suba para nível 360, saída árvore 1. Contato radar, sobe 360, árvore 1, Gol no 095. Aumentar o brilho do Patê para 3859, gentileza. Brilho máximo agora. Ah, positivo, obrigado. Nada. Tá, 3859, no solo 38, libera a direita no 21, desce no 1. 21, 1, até 3859. 50, vou lá, direto à mão. Tango Lima Zulu Golf, regra de voo modificado no 040, pista com referências visuais, frequência livre. 095, chama Centro Recife, frequência 1288, alternando 260. 288, vai chamar Centro Recife, vou no